Boa noite. Estamos aqui, Decadentes número 190. O Thales perdeu a entrada sensacional que ele queria apresentar o programa, né? Mas já que ele não conseguiu pegar a entrada do programa aí, eu sou Jair, galera. Olha lá. Puxa, cara, velho. O cara tá atrasado, mais atrasado que o Jussani. Puta merda. Salve. Então, começa você. Salve, coelhada. Decadentes número polícia. Eu sou o Thales Maciel, estou aqui para apresentar essa bagaça, na companhia dos meus amigos Deleucas e do meu amigo Jair Viana. Dê sua boa noite aí, Jair. Bom, boa noite novamente, né? Depois a gente está falando do jogo que ocorreu domingo, nós estamos falando na sexta, mas é importante isso aí, a gente tem um programa para cada jogo. Vamos conversar um pouquinho desse jogo sensacional, maravilhoso, que nos deixou muito felizes contra o Sport. Felipe, dê sua boa noite aí para a galera. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça novamente. Você tá em Gibraltar ou você tá na Inglaterra? Não, agora eu tô em Gibraltar, cheguei aqui ontem. Ei, danado. Passou boa noite pra gente aí, Lucas. Boa noite. Falar desse bate-canela maravilhoso que foi América Sport. Gente. Eu não tô vendo aqui não, mas o Marcão tá jantando, né? Não tá na área não, né? Marcão está jantando em algum lugar dessas Minas Gerais. Recebeu um convite, tal e qual do médico que o convidou da última vez para um jantar. Então, qualquer hora ele aparece aí. Coisa boa. Meu padrasto tá devendo pensão. Tá danado demais, seu padrasto. Então vamos lá. Semana de ressaca, pós-jogo. Vou falar aqui um pouquinho. Eu mesmo faço o resumo, né, do jogo, né? Pode ser? Pode ser, Jarão? Pode ser, Felipe. Você que manda aqui hoje. Tá, eu sou o Thales. Eu falei filim, não é Felipe, não, absurdo. Vamos lá, pessoal. Então, o jogo foi domingo, 4 horas. Talvez o América não se acostumou com esse dia e horário, que é um horário de Série A. Talvez por isso, uma das justificativas para a derrota. O América entrou com uma postura... Na verdade, assim, a gente já teve uma surpresa. Alguns acham positivas, alguns não sabem, enfim. Toscano passou mal e Toscano não jogou. Ele estava escalado para jogar, mas pouco antes de começar o jogo, ele foi barrado e entrou no lugar dele o França. Foi um jogo que o América, a gente assistindo do gramado, a gente via uma postura diferente. Já veio o dedo do técnico, quando era com o Givanildo, era uma bagunça, um time de pelado, e no domingo a gente já viu alguma organização. O América começou em cima do Sport. As primeiras chances de gol foram do América. O América teve domínio. O goleiro do Sport fez, se não me engano, no mínimo duas defesas muito difíceis, e ambas em chutes de Felipe Azevedo de fora da área. Uma ele buscou no cantinho, no chão, e a outra ele foi lá no ângulo buscar. E o América continuou martelando, mas o gol não saía. O Sport nos ameaçou mesmo no finalzinho do primeiro tempo. Uma bola que o Jori rebateu, inclusive a gente já tomou um gol do Norberto, e aí o Jori rebateu, e não me lembro o nome do jogador do Sport, bateu e o Paulão de cabeça tirou um gol certo. Voltamos para o segundo tempo com uma postura diferente do primeiro, não foi aquela pressão toda, mas com o jogo controlado, mas o Sport começou a mostrar as caras. O jogo foi indo, o Barbieri foi fazendo alterações, numa dessas alterações ele colocou o Ademir, que uma parte da torcida gosta bastante, e o Ademir, numa jogada individual, num passe de Juninho, fez um gol, que não, se não me engano, desviou em alguém para entrar. Nessa hora, foi o nosso primeiro gol na Série B desse ano, e isso já era nas casas dos seus 30 minutos. E aí, não sei porquê, o América recuou muito, e o Sport foi para cima, e foi martelando. Eu, da arquibancada, eu vi o Barbieri por diversas vezes mandando o time sair, mas o time não sei se é medo, se é o histórico que já vem acontecendo, o time recuou todinho. Então era o Sport atacando, o América tirando, chutando para frente, o Sport atacando, até que aos 90 minutos do segundo tempo, o Sport foi lá e fez um cruzamento, o nosso zagueiro Pedrão, que vinha muito bem, estava fazendo uma ótima partida, foi num lance de total excesso de força, pênalti claro, o Sport converteu. Há muito tempo a gente não tem um goleiro que pega pênalti, pelo jeito não vai ser o Jori, e ok, 1-1, aí já ficou naquela, já era 90 minutos, 91, 92, Pouco tempo depois, num descuido, num branco, num negócio inacreditável que só acontece com a América, no último minuto, nos 95 minutos do segundo tempo, o Sport foi lá e virou o jogo. Um balde de água fria, no que até os 90 minutos era a nossa primeira vitória no campeonato. Não jogando muito bem, mas com todas as consequências do jogo e tal, era a nossa vitória. Em 4, 5 minutos nós tomamos a virada. todo mundo saiu de cabeça quente, todo mundo saiu de cabeça cheia, e foi isso. Eu não. Eu não, porque eu saí quando estava 1-0. Então eu saí tranquilão. Você saiu antes, né? É, eu saí bem. Eu fiquei de cabeça quente quando eu cheguei no carro. Aí saiu o segundo gol. Droga. Ô Lucas, você acha que muito da nossa derrota é em virtude do Jairo ter saído mais cedo? Bom, eu acredito que sim, né? Foi determinante, eu acho. Ele tava pesando o Sport ali, mas, enfim, é da próxima vez que ele fica até o final, né? Pesando. Eu estou fazendo a mãozinha, assim, de referências. Oh. Diga-se que quando o Jairo anunciou que ia no Portão 3, o Alisson cantou que seria derrota no dia. É, mas tava dando certo enquanto ele tava no Portão 6, né? É, eu não tô entendendo, não. Não tem portão nenhum. Exatamente. Eu ia do Portão 4, e aí, nossa, eu comecei no Portão 3, e aí nós começamos naquela sequência positiva no final do campeonato. Então eu falei assim, então tem que ir no Portão 3. Aí os caras ainda vêm e me soltam uma dessa, ainda tá errado aí. Não, não pode ser não, hein. Mas aí eu concordo, só fora de brincadeira, eu concordo com o que o Thales falou aí. Eu vi uma melhora no time, eu vi uma organização. Até falei na coluna de hoje, tá, pessoal, lá em www.decadentes.com.br, eu até comentei isso um pouco, que o time, a parte de trás tá melhor arrumada, né? Tá, eu achei que funcionou, até as laterais aí, que já estavam em petição de miséria. Não tô falando que o João Paulo joga, não. Tô só dizendo que pelo menos organizou um pouco mais taticamente ali e ficou mais fechada a casinha. E eu tô achando que, assim, que já tem. E ali já é dedo do cara mesmo. Ele já mudou um pouco ali, já virou pro João Paulo, falou: Ó, meu filho, não inventa de subir pra atacar, não, que você não dá conta de voltar. Então fica quietinho, toma conta do seu lote aí que vai dar certo, né? E nós estamos com um problema psicológico muito sério. A gente está nessa seca aí, o povo está muito ansioso para fazer gol, e é um negócio problemático, porque aí junta a falta de qualidade com a ansiedade, aí é um negócio assim de arrepiar o cabelo, né? É tão interessante o que você está falando, que assim, a gente estava numa necessidade muito grande de fazer gol. Fizemos gol e paramos de atacar. Sim, sim. E aí, demos por satisfeito com aquele gol. Isso, e aí você vê que a própria voadora do Pedrão é uma coisa psicológica, é aquela coisa tão assim, tão se agarrar no resultado, que ele não pensou pra fazer aquilo. A verdade é essa, ele não pensou, ele foi na vontade, foi no grandão ali. E aí, assim, só pra terminar, e aí, aí acabou bater o pênalti, você via a cara dele, você vê a derrota que ele ficou. Assim, o jeito que faltou, sabe, dele, puta merda, nossa, tal, não sei o quê. Ali faltou um pouco, talvez, o Juninho, o capitão, fala: Ô, meu filho, tá bom, cara, você vacilou, mas acontece, relaxa, entendeu? Faltou, assim, uma tranquilizada também, entendeu? Eu acho que o time tá muito pilhado. Tem que estar, mas assim, vamos pensar que ali tem um monte de gente jovem, tem ali um monte de gente que essas coisas pegam mais mesmo. Desculpa, pode continuar. Não, é que no lance do gol, na verdade, ele erra duas vezes, né? A bola vem rasteira assim, ele tenta cortar, ele coloca o pé meio mole, ela dá só uma subidinha, vai pro cara do Sport, que aí pega jogando pro alto, e quando joga pro alto, ele vai dar a espanada lá e acerta a cabeça do cara, né? É isso assim, mesmo. Então, tipo, ele erra duas vezes no lance, eu acho que isso, o cara, tanto que ele não reclama, quando o juiz marca o pênalti, ele começa a fazer cara de choro lá, assim, o Paulão até foi lá falar com o cara, o Paulão chegou... Vai lá, conversa com ele, tentando dar uma animada, mas ele baixou ali porque ele sentiu, ele viu que ele conseguiu errar duas vezes o mesmo lance, e ali assim, querendo ou não, porque por mais que o Sport estivesse em cima, o Sport não tava criando. O Sport teve tipo, a chance ali que foi o que o Paulão tirou, e depois não tinha chance clara, não tava conseguindo criar, assim. Então ele deu a chance do Sport empatar com o pênalti, né? Porque o Jorginho não fez nenhuma grande defesa no jogo. O goleiro do esporte foi muito mais exigido do que foi, o Maílson. Muito mais. O Jô não tinha fazer muita coisa. O esporte no final tava naquele abafo ali, mas não conseguia mesmo chegar e criar aquelas chances de perigo. Tipo assim, por mais que o time do América não atacasse, tava ali, né? Então, tipo assim, se não tivesse um algo diferente, possivelmente a gente tinha segurado o placar, né? E aí o pênalti foi. E aí a cabeça dele foi pro espaço. No lance, segundo gol também, o atacante passa por ele lá assim, ele fica parado. Que nem um dois de pausa ali na meia-lua. Quando ele vai ver, o cara tá claro com o Jorge ele também, né? Eu já acho que no segundo gol, o problema maior foi o João Paulo que não marcou. É, eu ia até mencionar sobre isso. Que... O João Paulo parou, dando linha de impedimento, e o cara foi embora. É, eu ia mencionar um pouco sobre isso, porque no segundo tempo todo, na verdade, o América não atacou muito. Assim, o segundo tempo, na minha opinião, já foi bem abaixo. E o Barbieri, eu acho que tentou até fazer mais ou menos o que ele tinha feito no jogo contra o Criciúma, Criciúma. que ele entrou com o Christian, só que dessa vez ele entrou com o Morelli, né? Para talvez tentar dar mais liberdade para os atacantes de velocidade ali. Mas o América já vinha assim. Eu acho que o Figueirense, não, o Sport, não fez um gol antes, muito mais por incompetência deles do que por a gente estar defendendo muito bem. Porque a gente não tiveram lances tão perigosos assim, e a lateral direita dele toda hora ganhava do João Paulo, conseguia um cruzamento ou alguma coisa nesse sentido. E a gente estava sendo muito castigado por ali. E quando eles tiveram a chance, que foi um erro individual grande do nosso zagueiro, foi o pênalti, eles fizeram o gol. Mas eu acho que o segundo inteiro todo, na verdade, foi ruim. A gente acabou, na minha opinião, meio que achando um gol ali. Eu Porque o segundo concordo. tempo já estava muito mal. É, o primeiro tempo foi muito bom. O segundo foi muito bom, não. Foi bom. Foi melhor do que foi nos últimos jogos. É, Mas o exatamente. segundo tempo foi tenso. O segundo tempo, acho que talvez o Sport voltou melhor. Nem foi tanto o América. O Sport voltou bem melhor no segundo tempo. E nessa também, tipo assim, o Barbieri tá começando o trabalho, o primeiro tempo foi muito positivo, mas eu acho que o Morelli ali não ajudou, não. Né, Morelli, se a gente seguir a regra de ouro de Sérgio Tavares de 5 jogos, a gente não pode falar, não. Mas o Morelli ali foi mal toda a vida, cara. É, ele tava perdidaço em campo. Ele Perdidaço, tava. não sabia o que tava fazendo. Eu acho que meu Então. irmão, por estar em Gibraltar há muito tempo, não sabia direito como é que o Morelli jogava. Eu falei assim, ele é volante. Aí o Felipe, meu irmão, falou assim comigo: pô, mas ele não é atacante, não, porque tinha umas horas que ele tava meio que lá na frente, a gente não entendia muito bem o que que ele tava tentando recompor ali. Mas, ô Lucas, aí para mim é a falta do meio de campo. Por a gente não ter um É. camisa dessa, a gente não ter um meia, alguém tem que fazer essa função. Mas aí, Não, nem a gente Morelli. baixou. Não, não O dá, não. Christian Mas faria melhor. eu também acho. O Morelli como volante é ruim. Como atacante, parece que ele tá de volante, cara. Então, assim, é assustador. Eu também concordo. Se fosse para fazer esse papel, faria muito mais sentido o Christian, que acabou entrando também, né? O Christian acabou, entrou? Ele já entrou. Entrou. Entrou. Mas então, aí foi Ele estava arrumada a ganhando coisa. ainda. É. Eu acho que é o seguinte: para fazer o papel que ele queria ali, ou entrava o Christian de cara. Ou fazia muito mais sentido o tal do Emiliano, que o Emiliano é meia, entendeu? Agora é o seguinte, eu acho que acabou o momento. É interessante a gente falar nesse assunto com mais cuidado, mas a verdade é o seguinte: a nossa base está sendo toda usada ali. Nós limpamos a base, quem deu para subir, subiu, certo? Quem tinha idade, quem já estava no nível ali, subiu. E é isso aí que nós temos, não tem mais ninguém para subir. Então. Se a gente ficar usando esse, por exemplo, o próprio Morelli que a gente está reclamando aqui, se a gente começar a usar o cara numa gelada dessa, um time desarrumado, o que que vai acontecer? Você Nós vai vamos queimar o cara aí. queimar o cara. Não, e vão queimar uma geração, porque, quer dizer, o cara tem que estar muito acima para conseguir fazer alguma coisa ali. Então, por exemplo, o Emiliano. Eu acho ele um bom meia, pelo que a gente vê da base. Mas se você botar ele ali, como é que faz? Quem joga com ele? Digamos que ele seja bom de fato. Quem joga com ele? Quem que é o atacante que nós temos para ser servido? Você entendeu? O Então, Morelli, na assim. verdade, nem sei se ele é da base mesmo, não. Acho que ele veio naquela leva pro É time do de aspirantes. sub-20, é. No sub-23 ali. Isso. Ele não foi um dos que veio na troca do Markton, não? Não, não. Ele veio do Cianorte. Ah, tá. Então, aí que acontece? Do jeito que ele entrou ali, ele parece que entrou como vocês falaram, perdido, cara. Sabe, eu acho que a gente precisa. O tal do futebol moderno prega que o jogador não pode ter função fixa, que não pode ter não sei o quê, que o jogador tem que ser versátil. Cara, eu fico pensando num jogador jovem desse, o próprio Pedrão, que a gente está falando aqui. Se você vira para um zagueiro, o Pedrão tem 22 anos, e começa a dar um monte de coisa para ele, e, ó, não, você tem que jogar a bola lá na frente, você tem que cobrir o lateral. Não, quando você está num time desorganizado como o nosso, não é mais prático fazer o feijão com arroz, não? O que que vocês acham? Mas É uma coisa que eu acho que eu concordo, e inclusive na época, assim, 2016 o caldo já tinha derramado já. Mas eu lembro quando o Sérgio Vieira veio para fazer esse, meio que trazer essa questão da posse de bola e fazer uma coisa um pouco diferente. Eu acho que depende um pouco do elenco também. Em determinado momento você tem que dar o chutão e pronto, e fazer o feijão com arroz. Acho que depende um pouco do estilo de jogador que você tem, né? Mas o que você pega no jogo de domingo, em específico, é que as opções que o Barbieri tinha eram escassas. Quem saiu era o Berola, para a entrada do Morelli. Eu não sei se na cabeça do Barbieri, o melhor ali naquela hora era tentar colocar um meia no lugar do Berola ou um atacante. Se fosse um atacante, era o França. A gente só tinha o França no banco. É, o França não vendia, que ele já tinha feito contra o Criciúma, o Christian entrando, e deu certo. Quando o Christian entrou contra o Criciúma, o time melhorou pra caramba de produção. Assim, claro que ele que tá no dia a dia, ele que vê o treino, tem um tanto de coisa que a gente fala de opinião de torcedor, porque a gente é torcedor mesmo, né? Mas quando você pensa no jogo anterior, essa mudança, no meu entender, faria mais sentido colocar no Christian, já que já tinha dado certo. Então, aí que só para vocês terem uma ideia, gente, até segunda-feira o nosso grupo inteiro eram 21 jogadores. Olha que coisa, sendo que desses 21, machucado Leão, Toscano e Mateuzinho, certo? Então, do grupo, do elenco do profissional, você tinha 18 jogadores. Então já é um grupo enxuto, numericamente falando, concordam? Esse número quem deu foi o Romano, não fui eu não. O Romano falou isso ontem no No programa da Itatiaia. É. não Então, dá nem dois times completos no coletivo, não dá. Não dá. Imagina, 21, tem três machucados, né? Você tem o Lima que está cumprindo aquela posição tática de ficar no departamento médico. Não, brincadeira, ele já Matheus saiu. Pereira voltou, olha só. Pois é, quem diria, né? E tudo acontece, daqui a pouco vão desenterrar um zagueiro da base e não bota o cara para jogar. Nem para a gente, né, ver. Será que é medo de machucar de novo? Ah, com certeza. Então, assim, a gente está zoando muito essa chegada de jogadores e tal, não sei o quê, mas que de fato foi uma aposta do Salum, do Givanildo, de tentar levar até a parada da Copa desse jeito. Concordam comigo? E deu errado, né? Mas Ah, eu o acho. ainda Mas só eu voltando um acho pouco. que a gente não tem só 21 jogadores. Acho que a gente não tem. Não, que são oficialmente do time de cima, sim. Tem jogadores que estão cumprindo, que estão preenchendo o banco, para ser exato. Mas eles não, mas eles são jogadores ou do Júnior, ou de outras categorias. São do Júnior, né? Que estão lá só para preencher o banco, porque eles não foram promovidos, não. Eles não fazem parte do grupo profissional. Tanto é que nessa viagem, por exemplo, lá para Pelotas, eles não foram. Foi realmente o menor grupo possível. E o É, Toscano mas foi, né? só voltando, Toscano foi. só voltando um pouquinho sobre o jogo de domingo especificamente, eu acho que ainda a entrada do Morelli, por mais que eu não tenha concordado na hora, eu acho que ele não entrou bem mesmo, achei que entrou bem bagunçado. Eu acho que, claro que não dá para cornetar o Barbieri, que está há pouquíssimo tempo aqui, né? Mas eu achei que o erro, na verdade, foi na outra substituição. Foi quando ele entrou com o Christian tirando França. Porque eu até tava. Quando o América fez o gol, pensei assim, pô, tá na hora de entrar o Christian, fazer duas linhas de quatro e deixar dois atacantes de velocidade ali. Deixava o Ademir e o França correndo porque eles ainda tinham gás. E ele tirou o França. E o Mas eu não sei Veloso se já não tava jogando nada. mas eu não sei se o França tinha perna, né? Não, eu acho Pois que ele tirou é, mais aí porque que. o França tinha um cartão amarelo e no segundo tempo ele teve uma hora que ele deu uma pernada no cara pra pegar lá, assim, por sorte ele errou, né? E acabou num. Deu prosseguimento no lance lá. Então acho que ele ficou com medo do França nessa, né? De ter que acompanhar o lateral deles, né? Já que ele voltava lá pelo lado do João Paulo, que é quem tem que dar mais bote ainda, né? Já que o João Paulo não consegue. Acho que o cara ficou com medo dele, às vezes, fazer uma segunda falta ali e tomar um outro cartão. Mas por isso, porque o Belus também não tinha perna. O Belus ficou em campo se arrastando ali no final. Ele já E não pra estava piorar a jogando bem, na minha situação. opinião, no segundo tempo ali. Mas ele morreu no finalzinho ali, na hora de puxar alguns contratos. O Ademir puxava ali, fazendo a. Ele fez até o 4-4-2, né? E no final, tão engraçado, tava o Belus e o Morelli no ataque, e o Ademir fazendo a ponta direita ali, né? E aí o Ademir era o cara que conseguia chegar lá na frente, né? E sozinho, o Belus não tinha perna nenhuma mais. E outro ponto que me um pouco foi que no segundo tempo, depois que a América fez gol, não é que a América começou a se defender. Na minha opinião, a América abdicou de jogar, porque o time pode se defender, não querer atacar, mas ali tocar uma bola, tentar segurar, ter um pouquinho da posse de bola ali para evitar tomar tanto ataque. A América dava só chutão. Aí o Thales até mencionou que viu o Barbieri pedindo pro time avançar. Eu confesso que eu não prestei atenção nisso, mas o time abdicou de jogar, era só chutão e esperando o esporte vir. Aí Mas essa, ô Lucas, você sabe por que eu prestei atenção desgastou. nisso? Sabe por que eu prestei atenção nisso? Porque o Marcão, ele tinha uma birra com o Givanildo, que o Givanildo ficar quieto no banco. É, e eu observei bem o Barbieri. O Barbieri não fica quieto no banco. E nesse jogo em específico, que deu para ver direitinho, deu para ver claramente que ele gesticula muito. E quando o América estava sofrendo a pressão, sei lá, 38, 39 minutos, ele estava mandando o time ir para frente. E o time não obedeceu ele. Aí o América abdicava de jogar, era só chutão mesmo. Às vezes, situações que o América tinha a possibilidade de segurar um pouco a posse de bola, dava o um chutão e não tinha ninguém no ataque, era chutão para defesa do Sport começar a armar o jogo. Isso que me irritou, porque aí você ficava ataque contra meia defesa, né? Porque acabava que, por mais que o América com essa proposta, jogador com essa proposta de meio que se defender e esperar o jogo acabar, tava deixando o Sport chegar toda hora tinha cruzamento na área, mais que não tinha chances claras, o Sport chegava e chegava sempre. É, foi um jogo para. A gente não pode falar que é um jogo para esquecer, porque não pode esquecer, você tem que aprender com os erros e tirar proveito de algumas coisas, mas são situações que nos preocupam bastante. Esse ano do América está diferente. Por exemplo, a gente volta a frisar, a gente já vem falando isso há muito tempo, a gente não tem meia nenhum. Para mim, o Mateuzinho não é meia, para mim, o Toscano não é meia. Meia, para mim, é o cara que pega a bola, levanta a cabeça e arma o jogo, toca a bola. Isso eu não vejo nenhum dos dois. É, outra coisa que a gente tem um jogador de um tempo só. Então, se eu sou técnico do outro time, eu vejo o Berola entrando, eu já sei que o América vai queimar uma substituição com 5, 10 minutos de segundo tempo. A gente tem laterais que não estão nos dando aquela segurança. Enfim, tá complicado. Agora, essa semana chegou uma barca, né? Uma Quer dizer, boa barca. na verdade, Boa não, uma barca. na verdade, até agora estão confirmados três, né? Se não me engano, três ou quatro, né? É, já Não é veio isso? o É goleiro, o goleiro, o o volante. Thiago, o outro volante agora, o Maranhão, né? Confirmou Então, hoje. os dois volantes, e eles falaram que hoje o menino de 30 e tantos anos lá ia ser anunciado, mas parece que não foi não, o Michel Bastos, né? Parece que ele tá fazendo o exame médico, vai fazer exame médico antes de apresentar. Ouviu na Itatiaia, falou que o Bilu fez o. Mas ele tá Já aqui em tava BH. fazendo exame médico, já tá aqui em BH. O Michel Bastos parece que também já tá aqui em BH. Deve ser apresentado amanhã. Tava para fazer exame médico antes de apresentar. Geriatra demora mais para marcar, né? Então. Fato. O problema é isso, aí você tem um time, metade pediatra, metade geriatra. Puta merda, vai ser foda, viu? Eu confesso que eu não lembro, porque assim, se for para vir um idoso, mas igual o Zé Roberto, que aguentava dois tempos jogando de lateral até os 42 anos, tudo bem, né? Mas eu confesso que eu não vi muitos jogos do Michel Bastos, eu não sei se fisicamente ele dá conta. Mas assim, se fosse para trazer realmente um cara mais velho para o meio, eu acho que eu seria igual o Marcão já vem falando há algum tempo. Traria o Juan, que é um cara que está jogando, né? Disputou o Mineiro aí pela Tombense. Então é um cara que pelo menos Mas vem numa sequência. O Michel Bastos está parado, né? eu acho que assim, entre o Juan e o Michel Bastos tem um pouco de diferença, é que eu acho que o Juan, ele só tá começando a fazer essa função de meia, deve ter, sei lá, um ano, alguma coisa assim. O Michel Não, Bastos é já há mais. algum tempo joga meio. Mas assim, eu particularmente não lembro, mas o Michel Bastos já no, nos tempos bons dele, ele já não jogava de lateral mais. Ele só na seleção quando o Dunga colocava. Mas eu tava lendo sobre isso, ele jogando no. Foi no Lyon, né? Que ele foi para pegar no É, no lugar Leão do ele Júnior virou Pernambucano, meia. se não me engano. No Lyon ele já era meia. Então na fase dele ele já era meia. Com a diferença, era meia o ponta, né? Ele era ponta esquerda ou ponta direita, assim. Ele não fazia a camisa 10, 10 central. E será que algum desses goleiros que a gente tá trazendo, ele joga de meia também? É, mas eu acho que é mais fácil ele. Se bobear o Thiago, né? Porque eu tenho quase certeza que ele tá vindo por jogar com os pés, né? Não sei, pelo que eu vi no. Mas o goleirinho que veio Pelotas lá, pelo que eu vi no Bobinho antes do jogo, não é muito bom com os pés, não. Não Não, ele. é, É, o e, movimento e tem vem várias. Foi gente, Bobinho e vem várias gente, vezes. vem gente, vem gente, Então. não vem um lateral esquerdo, hein? É, veio dois volantes, né? Pois é, mas e aí? Aí tá tendo volante a Mas, rodo pra esse cara e João mandar no. Paulo? Mas Faço eu acho que o problema como? Nós vamos com é mais ele? instável. Ué, pois é, O o problema, eu acho bicho, que. não é Eu não sei se possível, precisa de cara. lateral esquerdo. Mas eu acredito, o sábado deve ser muito ruim de treinamento. Não Pois tem é, cara, não explicação. tem lógica isso, porque o Tem. Juvanil tava aí e não botava o cara. O Barbieri já tá aí, nem assim, nem buliu pra botar o cara. Entendeu? Ou o João Paulo tem um esquema muito forte, uma mãe de santo muito boa, ou tem um trem errado, porque não tem lógica não, só. E assim, nós buscamos um lateral direito, que é o tal do Diego Ferreira, e não buscamos um lateral esquerdo. Então, quer dizer, ou o América acha que o. Engatar. Ah. Não falei que pode engatar a polêmica da semana. Seria o João Paulo, nosso Márcio Araújo? Vai. Todo mundo reclama, mas é titular com todos os treinadores? Mas não tem lógica, porque assim, o Márcio Araújo, você podia. O Márcio Araújo é o mesmo caso aí do Patrick da Cachorrada. É um jogador que é ruim, falta até. O nosso Márcio Araújo é o Juninho. Eu não boto o João Paulo na categoria Márcio Araújo, não. É um cara que é ruim, que falta técnica, mas tem pulmão e se dá pelo time, entendeu? Se joga pelo time ali. E até um tempo, acho que foi ano passado mesmo, a gente na Série A, ventilou-se o nome de Márcio Araújo, a galera gostou. Eu acho que o Márcio Araújo com um time igual o América, assim, ele cai bem, ele não é essa coisa horrorosa, não. Ah, é. Também Tanto é que na acho. Chapecoense ele tá aí. Ele tá indo bem. Não tá mal, não. É, já João Paulo. Não, cara, o João Paulo tá muito ruim, igual eu falei, melhorou um pouquinho nesse último jogo, até a hora do segundo gol, mas considerando o resto do jogo, ele melhorou um pouco, porque ele ficou mais para trás, mandaram ele ficar mais quieto. Eu não vejo assim, ok, ele melhorou daquela coisa horrorosa que ele era. Sim, mas o índice técnico dele é baixo, não, mas é um jogador que eu não quero que jogue, não. É justificar uma titularidade, não dá. Tanto é que o Norberto tava deitando e rolando, né? Tava, não. E deu uma saudade no Norberto, rapaz. Puta merda. Pois é. Cara, brincadeira isso. E pensar que ano passado eu reclamava do Gerson Magrão. Eu senti saudade do Aderlan, senti saudade do Norberto. Magrão. Não, Magrão não, porque eu vi uns dois jogos da Ponte Preta. Pois e na Ponte Preta ele me fez raiva. Então não. É mas... não vi esse jogo, não. É, essa semana teve um jogo do Guarani. É. Lá ele tá de camisa 10 e faixa de capitão, né? É os jogos que eu vi. Sério? Sim. Sério. E no Guarani a gente tem aquele menino, como é que chama? Felipe alguma coisa? Felipe Amorim. Ele é reserva lá. E ele entrou no jogo. Eu falei, gente do céu, a gente já passou cada coisa aqui nessa América. Meu Deus do céu. É isso na Série A, né, cara? Esse povo é doido, velho. Puta merda. Quando a gente para pra pensar nessas coisas. Mas é porque o Neto Perola. Como é que é? Pô, tô com o celular aí. Eu preferi o Felipe Amorim do que o Neto Berola, porque o Felipe Amorim pelo menos joga os 90 minutos. Eu prefiro um dos dois. Se você tiver escolher um dos dois, eu prefiro o Neto Berola, porque ele é efetivo em 45 minutos. O Amorim. Eu prefiro nenhum dos dois, né? É, vamos ler aqui uns comentários aqui, moçada. É, não. Se for pra gente tivesse escolha de nenhuma das anteriores. Thales. Oi, vamos ler uns comentários aqui? Vamos. Então, vamos lá. Nosso amigo Glauco Valério aqui tá dando um salve, pessoal. Abraço aos corneteiros, na fala e na audição, para quem escuta e não entende bem as palavras. É, ele continua em termos de treinos, agora talvez teremos ações mais propostas de jogadas e situações de jogos. A conferir. Concordo com ele. Pelo menos agora parece que tem um técnico que gosta disso, gosta de treinar jogadas, né? Aí vem aqui. É torcida da meta, nem gosta de sofrer, já que é. Putz, Jussane fez gol de falta pro Vila. pra que ver jogo do Vila com o Jussane? É, aí o Glauco tá aqui. João Paulo tem lugar na sua pelada, Thales? Ué, se for de bom de resenha, tem sim, né? É, o Henrique Lagoeiro, ele faz empresários decadentes, gostaria de fazer um protesto, se me permitem. Para todos aqueles que reclamaram da falta de modernidade do Giva, tá todo mundo pagando a língua agora. Não entendi, não entendi. Será que ele tá falando que o Barbieri... É porque em tese o Barbieri é um treinador moderno e tal. É, mas em dois jogos não dá pra você não, falar que o Barbieri ele é moderno. Não, peraí. Tá trazendo resultado, né? Viúva do Giva, viúva do Givanildo já? Não é possível, gente. Não é possível, pelo amor de Deus. Ele continua aqui, ó. Ele só não inventou a função de falso lateral. Como colocou bem a ideia na cabeça dos jogadores. Não vi dessa forma, não. Eu não acho que ele inventou. É, com as peças que ele tinha para aquele jogo, eu acho que ele foi bem. E vocês acham que ele inventou alguma coisa? Alguma coisa diferente? Para mim, o vacilo dele foi só o Morelli. Mas, não sei também, né? Às vezes o cara treinou bem, falou, vamos ver que esse menino vai salvar. Botou, não deu. Não sei também, entendeu? É, mas sem saber da condição física do França, para mim o vacilo principal foi o Christian no lugar dele ao invés de no lugar do Belusso. Mas assim, tô falando que eu não sei se o França também pediu pra sair, né? Mas eu acho muito cedo também, né? É, pra falar alguma coisa. Até porque são propostas de jogo diferentes, você demora um tempo maior pra você conseguir implementar. Você vê que, tipo assim, o time já se posiciona diferente ali pra sair jogando. Nós começamos o jogo já com duas linhas de quatro, com uma outra dinâmica, assim, o primeiro tempo deu pra ver até um pouco melhor, só que, assim, ainda é pouco, o cara não conseguiu implementar a filosofia deles, isso é coisa que demora. Eu acho que a gente vai conseguir ver, mais ou menos, ali, esse esquema, de, ali, depois da parada pra Copa América. Eu acho que aí sim a gente vai conseguir ter uma ideia melhor da proposta dele. Antes disso, é bem difícil, pouco. Que ele tem a semana inteira, nós estamos trocando completamente a proposta de jogo do que vieram do Givanildo do que é agora. Então, demora um tempinho de processamento. Eu acredito que o Henrique tem a mesma linha que eu sou um fã do Givanildo e tudo, mas acho que talvez o Henrique não enxergou muito bem o que o América fez em 2019. Era uma amontoada de jogadores, era uma confusão danada, e nesses dois últimos jogos a gente viu pelo menos um princípio de organização, né? Que hoje em dia você tem que ter isso, senão fica aquele bumba meu boi louco, aquele negócio todo esquisito. Não sei. Pra mim, eu acho que a escolha do Barbieri foi acertada e tem que dar tempo pra ele. Não adianta você achar que agora, com 3, 4 jogos, a gente vai assumir a liderança. Não, tem peças chegando, ele tem que entender melhor o elenco, ele vai rodar algumas peças, enfim. E vai trazer gente que se adeque melhor ao estilo dele também. Você pega, assim, você vê claramente que o Jori, por esse tanto de bola que ele recebeu, ele não é esse tipo de goleiro que vai conseguir participar dessa dinâmica. Ele conseguia participar bem em algumas, mas tinha hora que ele quebrava, principalmente quando ele tinha que quebrar com a perna esquerda, ele acertou uma dessas. E assim, ele meio que afobava se o cara viesse pra cima dele. Então, acho que por isso que tá chegando um outro goleiro agora. Possivelmente os volantes estão vindo mais pra poder melhorar essa saída. Até que o Zé, acho que foi quem mais chegou pra participar da saída lá. Não sei se é pensando no Juninho como um cara que não tem tanto passe assim pra ter mais oportunidade. Mas eu também não acho que o Zé Ricardo tem um passe bom, não. Eu acho que ele se afoba muito com a bola. O problema já tem alguns é achar jogos assim, já que pega... tá fazendo quase perdendo. O problema é que eu converso muito com um amigo meu, ele falou que o problema do Zé Ricardo é que ele tem um excesso de confiança quando ele tem a bola com ele. Então, muitas vezes, o cara tá. Ele vê um cara assim, mordendo ele assim, ele acha que ele vai conseguir virar, vai conseguir sair sem ser problema nenhum, e às vezes ele perde a bola ali, que foi os maiores falhas, que como é, né, nessa, né? Ele pegando a bola de costas pro adversário, ele achando que ele vai conseguir dominar, sair jogando sem problema, o cara vai e consegue roubar a bola dele, e aí tá numa posição de perigo, né? O problema dele é ter essa confiança de que ele não vai perder a bola nunca. E sendo que acontece. E tem outra coisa também, né? O Barbieri tem que puxar a orelha dele. Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mas tem outra coisa também que pelo menos eu vi isso claramente, nesse jogo, em todas as tentativas de bola jogadas pro Belusso, elas voltaram. Ele não conseguiu ganhar nenhuma. Pelo menos eu não me lembro dele ganhando nenhuma. Ele também não é acho que ele não é o tipo de centroavante pra pegar essa bola quebrada, né? Até acho que por isso, eu acho até que quebrar a bola pra ele é mais, assim, não acho que vai ser uma opção. Acho que as quebradas eram mais que ele tava perdido ali atrás, e ele não dá conta de pegar por, ele não é um centroavantão ali, ele é mais um atacante, ele não é alto, ele não tem força física, ele não é aquele cara que realmente vai fazer o pivô e segurar todas. Então, nesse ponto ali, ter ele... O América tá querendo o Thales, né? É o Thales aqui do Vasco? É ele mesmo. É. Ele tava agora na Ponte Preta. Ele tem um problema com a balança, né? É um problema de Thales, na verdade, né? Não é isso, ele não foi afastado. Eu não queria falar isso não, mas já que você mencionou... Não, que foi afastado por causa de peso no Vasco, um trem assim... Mas ele não é ruim, não, cara. Ele é muito habilidoso. Ele é muito habilidoso. Mas quando ele surgiu, ele surgiu como promessazinha. Surgiu como promessa, só que parece que ele é igual o Walter, né? Ele gosta bem de uma bolacha recheada. Mas travando no sobrepeso, a gente tá acostumado, né? Tinha um Leitão ano passado. Mas o Leitão não era gordo, né, bicho? É engraçado isso. Ele gostava de um churrasco, mas gordo ele não era, não. Deixa eu só terminar aqui. O Henrique acabou, terminou as frases dele aqui, ó. Quando ele fala de inventou a falsa lateral do Givanildo, ele fala assim, ó, tava me referindo ao João Paulo fazendo a função de falso lateral. Faz sentido, o João Paulo é um falso lateral, né? Na verdade, para mim, o Leandro também é um falso lateral. João Paulo é um ele falso completa jogador. Ele na discussão. É um falso jogador. Segue o jogo. Aí vem o Glauco aqui falando que uma pena que se o Christian for preterido nesse transcurso de comando do Barbieri. Eu vou pedir ao Glauco que assim, escreva num português mais de peão, porque quem tá apresentando sou eu não entendo essas porcarias que tá escrevendo, não. Ele tá sobrando e tem muita noção de jogo. Continua o Glauco aqui. O time não estava somente um amontoado de jogadores. Não há um líder de plantel e muito menos dentro de campo. Grupo sem conexão ainda. Então, será que o capitão poderia ser o Paulão, não? Não é um cara mais adequado para isso, não? Vocês não acham, não? Eu acho que capitão tem muito a ver com o papel do cara dentro do grupo. Assim, é difícil do lado de fora apontar capitão, sabe? Não sei. Também, eu acho que a única vantagem do Juninho como capitão é só o seguinte, ele corre. E como ele corre, ele dá pra ele cobrar os outros pra correr também, entendeu? E tem uma outra vantagem então, assim, também. Se o Juninho é capitão, o capitão não é o Jussani. Então isso já é uma vantagem. Mas a turma tá aqui, ó. Tem o Anderson Roberto aqui, ó. Jussani fazendo gol de falta e está bem magrinho. Ou o América se profissionaliza ou desiste de futebol. Ou a camisa do Vila Nova é mais folgada, que a Esparta é apertada, né? Tem isso também. Eu como gordo, você diz. Eu como gordo, posso te falar aqui. Eu não sei qual é a comida típica de Goiânia também, né? Às vezes. Lá tem muito churrasco, né? Lá tem bastante carne. O que pode ser, ele tá agora, tá usando um espartilho ali também, né? Aí tá dando uma. Mas de coração, assim, o Jussani, mesmo, eu acho que mesmo magro, o problema dele é a bola. Ele, nos últimos jogos, ele não estava conseguindo dominar a bola, né? Mas ainda bem que isso foi embora. Bola pra frente, segue o jogo. Esquece, Jussane. Só se eu puder voltar um pouco sobre a questão do Barbieri, Ah. mas uma coisa que eu já gostei dele, logo no primeiro jogo, ele tentou fazer isso contra o Sport, mas não funcionou muito bem. Uma coisa que eu sentia falta com o Givanildo, que é do time dele conseguir fazer mudanças dentro do jogo, né? Contra o Criciúma, quando ele colocou o Christian, que a princípio poderia parecer que ele estava tentando trazer uma coisa mais defensiva, o time mudou muito o jeito de jogar e assim, não ganhou do Criciúma por detalhe, né? Um detalhe talvez chamado Toscano, que perdeu o gol na cara. Eu acho que isso já faz diferença. A gente já tem um técnico que consegue entender melhor a dinâmica ali durante o jogo, fazer uma mudança tática, né, que o Giva não fazia. Essa, na verdade, você pode colocar mais na conta de treinamento, né? Quando você treina o time para várias formas diferentes de jogar, você consegue fazer esses cliques durante o jogo, né? Que eu acho que era o maior problema que a gente tinha antes. E eu culpo tanto o Giva quanto o Conceição, né? Que eram os caras. Ah, agora ele não é seu Tigrão mais, agora é Conceição de novo. Vocês não entendem quando o cara. É o Brigou com apelido ele. dele, porra. Era o apelido dele. É, isso aqui tá deixando de ser um programa esportivo, vai virar caso de família mesmo. Meu Deus do céu. Pô, mas ele sempre falava o Felipe Tigrão, Felipe Tigrão. Porque Agora era quem o gosta dele mais é filho Felipe Conceição de novo. apelido dele. É porque quando eu falo Tigrão, ninguém entende que é o cara, tem que trocar, né? Mas era o apelido dele na época de Botafogo, quando ele jogava bola. O Donizete Pantera colocou o apelido dele e ficou na época, né? Aí ele tentou se desvencilhar na época de que quando ele virou treinador, mas no Botafogo não pegou, né? O pessoal só conhecia ele assim, então no Rio o pessoal ainda chama assim, né? Mas assim, não sei, vai saber, né? É difícil de falar, mas o fato é que na época do Giva isso não É, não. acontecia e com o Barbieri, com pouco tempo, ele já conseguiu fazer essa leitura dentro do jogo e o time mudou o jeito de jogar. Eu fiquei um pouco decepcionado, na verdade, com o jogo do Sport por conta disso. Eu Achei que achei você foi que ele já decepcionado com um Tigrão. conseguiria mostrar. Não, se for o Felipe. Eu já não tinha Não, eu já expectativa, sabia não. que ele era ruim. Mas é porque eu achei que contra o Sport, quando entrou o Morelli, eu fiquei pensando, bom, não entrou o Christian, mas ele sabe, ele tá lá durante o dia, então o Morelli vai apresentar alguma coisa diferente. Eu achei que não, o time continuou mal, assim, como já tinha iniciado o segundo tempo. Então, mas é claro que foi o segundo jogo, ele não teve tanto tempo assim para trabalhar ainda, né? Mas eu tô com esperança por causa disso. Ele já mostrou alguma coisa diferente nesse sentido. Agora, vamos pensar aqui nos próximos jogos nossos, antes da parada. É, nós temos mais 5 jogos. Desses 5 jogos, mais 4 jogos, perdão. Desses 4 jogos, 3 são fora. É, a gente já pega o Brasil de Pelotas agora, no sábado. Depois, dia 3, a gente recebe o Curitiba, às 8 horas. Depois a gente vai encarar o CRB. CRB é daquele cara que brigou com o Bill, não é? Aquele centroavante, como é que Não sei chama? se ele tá lá Zé mais, alguma não. coisa? Zé alguma Zé coisa. Carlos. Zé Carlos. Zé Carlos, isso. É, então para isso o Belusso não tem muita cara que vai brigar, não. Para esse jogo aqui, a gente tem que ir de Viçosa para dar umas porradas nesse cara. E a gente fecha essa, vamos chamar de primeiro turno, né? Contra o Bragantino, cara. Contra o badalado Red Bull Bragantino. Fora de casa também. No dia 11 de junho. É uma tabela complicada, não é uma Achei tabela que fácil, não, cara. Os jogos fáceis a gente vacilou, né? A gente começou com o Operário fora de casa e perdeu. Depois jogamos em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu. Aí entrou os jogos difíceis e a gente já tá entrando nos jogos difíceis precisando pontuar bem, né? É uma situação complicada, um negócio complexo isso aqui. Por mais que o Brasil de Pelotas tá pior do que a gente ainda, né? Então, sei lá se o técnico vai fazer alguma coisa muito diferente nesse jogo, mas não mostra ser um grande time também, não. Então, apesar de, sei lá, jogar lá é difícil e etc. A gente vai estar jogando contra um time que, se a gente está pressionado, eles devem estar mais ainda. E eles já não fizeram um bom campeonato gaúcho, né? Se eu não me engano, eles chegaram a flertar com rebaixamento lá e não classificaram para a segunda fase. Eu tenho até que confirmar isso, mas eles fizeram um campeonato gaúcho já ruim e começaram a se receber muito mal. Então, apesar de ser um jogo fora de casa, é um jogo para ganhar. É, não, esse aqui, se a gente perder contra o Brasil, a gente tá muito enrolado. Não é pouco, não, a gente tá muito enrolado. Porque, pra começo de conversa, ele vai nos passar na tabela, né? Na verdade, o empate lá, né, já não é bom, já é muito ruim, né? O empate fora de casa é um resultado ok, assim, você pontuar fora de casa, qualquer que seja, e ganhar em casa é operado, né? Mas visto que a gente já perdeu 6 pontos em casa, a gente tem que recuperar isso contra alguém. É, a tabela tá preocupante, não tá legal, não. Principalmente assim, o América tem um histórico muito legal de assim, pegar esses times defuntos, vamos chamar assim, e dar uma ressuscitada nos caras, né? Que o diga, não sei em qual campeonato que a gente, uma Série B, que a gente, acho que foi até do caso Eduardo, se não me engano, que o Paysandu não tinha vencido nenhuma partida fora, venceu o América. É, É, a nós gente gosta de gostamos quebrar de tabu. fundir mesmo, cara. Nós gostamos bem desse tipo de situação aqui. Mas agora a gente tá precisando de alguém pra ressuscitar a gente, né? Então. Eu até puxei aqui O defunto agora como puxei aqui o Campeonato Gaúcho. O Brasil de Pelotas foi o primeiro time a não ser rebaixado ali. De 12 eles ficaram em décimo. Então ele já vem numa temporada ruim, geral, assim, né? Então, isso até com a tabela. E o Juventude? Juventude terminou em qual posição? Tese não é um time que tem que nos assustar também, não. Juventude terminou em oitavo, Mas já assustou, e perdeu de né? 6-0 pro Grêmio. Por isso foi eliminado. E ganhou da gente. Vamos pra Bale com Latina? Bora. Vai ser difícil. Então puxa aí, meu filho. Puxa os votos aí. Você quer que eu comece puxando a votação do povo? Ué, eu tô até com ela aqui na tela aqui. Ah, é? Então manda a ficha. Então vamos lá. Vamos começar com o Bala, né? É, pra galera, o Bala foi o Ademir. Muito pelo... É o mais importante, é o gol, né? É, em segundo lugar veio o Juninho com 25%, 21%. O Felipe Azevedo veio com 15% e o Jori com 12%. Já, você vota em quem? Eu vou votar no nosso atacante, Marcelo D2, que faz uma fumaça danada. Muito pelo seguinte, assim, muito pela injustiça que é ele ter sido preterido esse ano inteiro. Ele não é craque, mas nesse time aí eu acho que ele tem um espaço sim. Dá pra entrar com ele, dá pra ele fazer o futebol dele aí sim, viu? Então vai de Ademir mesmo. Lucas, seu voto Bala. Eu vou de Ademir também, mas eu queria muito ter ido de Felipe Azevedo, porque eu acho que no primeiro tempo ele começou muito bem, deu dois chutes muito perigosos e tudo, mas no segundo tempo sumiu bem como um time inteiro. Como o Ademir fez gol, de Ademir mesmo. Eu sei, Felipe, quem que é seu Bala? Bom, eu também vou votar no Ademir, mas vou fazer uma menção honrosa ao nosso Big Paul, até porque a defesa mais espetacular que teve no jogo foi dele, né? Uma senhora defesa de cabeça ali no primeiro tempo, que se sair um gol ali também tinha complicado para nós aí um pouquinho mais. E por ser o nosso zagueiro mais... Nossa referência técnica na zaga, né? Quem diria? Eu vou de... Pela vontade, pelo passe pro gol, eu vou de Juninho. Mas quem ganhou o prêmio Decadentes, que é um abraço meu, é o Ademir. É, o problema é que assim, se eu abraçar o Ademir, eu quebro ele, né? Vamos ter que trocar esse prêmio aí já. Nada. É, realmente, tem que analisar. A gente vai ter que botar o Alisson pra apertar ele no máximo. É. Falando nisso, vou mandar um abraço pro menino Alisson, que tá lá na Disney francesa, né? Tá lá em Paris. Gente. Um péssimo diretor de futebol. Não trouxe Alisson. A Marta, nem a Formiga. Ele tava lá com a faca e o queijo na mão e não trouxe ninguém. É. Certa indignação. Tá feita a denúncia aí. Tá feita. Polêmica proposta pra quando o menino Alisson voltar. Vamos lá, Colatina. Colatina, meio óbvio, foi o Pedrão com 41%. Eu acho injusto, mas a galera votou. Em segundo lugar, o Belusso com 29%. Em terceiro, o Leandro Silva. Em quarto, Morelli. Vamos lá, Lucas, qual que é o seu? Eu vou de Pedrão também, porque eu acho que apesar dele estar indo bem até o momento do lance, teve o lance crucial do gol. Foi ele que fez o pênalti, já tinha errou na jogada, depois ainda fez o pênalti. Ele ficou mega abalado psicologicamente. E o segundo gol, se não foi culpa dele, ele teve participação também, porque a bola foi pro lado dele ali. Ele poderia ter sido mais esperto na jogada. Então, eu acho que foram dois gols que tiveram participação direta dele. Felipe, você vai de quem? Eu também vou de Pedrão, até porque no frigir dos ovos, né? Ainda que tenha. Assim, dá pra colocar, fazer menção honrosa ao Morelli, né? Pela também partida péssima que ele fez, mas assim, o jogo poderia ter terminado favorável a nós se não fosse aquela gritante falha dele que culminou no gol do pênalti. E ainda assim, poderíamos ter saído com um empate. Aí pode dividir também ele com o João Paulo ali no segundo gol, mas ele também tem uma parcela grande de culpa, porque ele também ficou panguando, fazendo linha de impedimento, enquanto o atacante pegou livre nas costas dele e marcou, né? Então, assim, o pessoal comentou, né? Ele tem espaço para melhoras, né? Mas também foi, não é nada, nada, foi decisivo ali pra gente não ter saído com a vitória, né? Então, faço os votos com o Pedrão também. E você, Jair, vai de quem? Ah, é uma pena, mas eu vou votar no Pedrão também. Eu acho que o resto do jogo ele foi bem, mas matou o jogo, né, cara? Não adianta nada ter ido bem e perder de 2-1. Então, e por culpa, boa parte dele. Então, felizmente é ele mesmo. Eu vou de Belusso, porque o pessoal pedia Belusso, e assim, até agora, pra mim, eu sou mais Viçosa. Ainda sou mais Viçosa. Belusso, pra mim, não mostrou absolutamente nada. Uma preguiça danada, muito mais preocupado com o cabelo do que com o jogo. Enfim. Pra mim eu vou de Belusso. Mas quem vai ganhar um abraço? O Colatina ganha um abraço meu também? Todo mundo ganha um abraço meu? É isso mesmo? É isso, já? Ah, é porque você tem que analisar que um abraço seu não é algo que todo mundo quer. Então, na verdade, o abraço tem que ser só pro Colatina. É, a punição por ter jogado mal é um abraço seu. Entendi. Eu tô mais ou menos enrolado, que o Pedrão é um parceiro de um homem, né? Ah, meu filho, e o bicho, eu vou falar, o bicho é feio, viu? Nossa senhora, o mingau dele era com água benta quando ele era criança, porque o bicho é zangado. Quero ver se você tem coragem de falar com ele que ele foi o pior jogador em campo. Vai lá, filho. Eu tenho filho pra criar. Pessoal, e aí, expectativa pro jogo de amanhã? É, o jogo é amanhã, né, cara? A gente atrasou tanto o programa, eu queria até pedir desculpa à nossa imensa audiência de 6, 7 pessoas, mas essa semana realmente foi conturbada, com alguns problemas e tudo, problemas de ordem de informática, que eu não consegui fazer o programa, né? Mas e aí, expectativa pro jogo? Quem a gente contratou, já pode jogar? Acho que só o volante e o goleiro. É. Tem que ter o tal do nome no BID, né, que fala, né? É, só isso. O Luiz Fernando e o Thiago viajaram. Ah, então nós mandamos 3 goleiros pra lá? 3, né? O Jori, o Ayrton. Não, é. Não, Jori, mas Ayrton. O Jori foi, eu não sei. Foi. Não, o Jori foi. Talvez não foi o Ayrton. Mas não sei. Mas pelo menos no Instagram do América, o Jori foi. Então... eu acredito que ele deve entrar. Eu não acredito que o Thiago... Botar o cara de titular, o cara que acabou de chegar de titular no primeiro jogo é meio foda, né? Vamos conversar. Eu acho que tem chance pelo esquema, né? Eu imagino que se ele entrar é muito por conta dessa. Porque eu não, as partidas que o Thiago fez como goleiro lá do Flamengo não justificam. Ele, na verdade, ele foi muito mal como outro. Ele correu com ele na final do outro. Tem muito mal. Primeiro jogo da Copa do Brasil, ele engole um peru feio ali, que no gol lá que ele acabou dando um empate pro Cruzeiro. Aí no jogo de volta jogaram com o Muralha pra não correr risco de queimar o cara também. Agora você imagina você preferir jogar com o Muralha do que ele, seu filme tá muito queimado, hein? É, e aí, tipo assim, então o Muralha já tinha acabado, né? Era fácil, ó, não dá mais pra ele. Ele foi ressuscitado ali no final porque o Thiago ali não deu conta, né? Então, assim, ele é promissor pelo que ele fez na base. Eu imagino que ele deva jogar melhor com os pés e por isso o Barbieri tenha pedido. Mas, assim, se for é por conta disso. Aí, se for por esquema, acho que ele já chegaria jogando, né? Porque o goleiro não tem tanto entrosamento, né? Se você tem o posicionamento ali certo, assim, você acaba... É mais fácil, né? Você não precisa de tanto tempo assim pra você conseguir se encaixar um goleiro no time, né? Então acho que pode ser que já jogue. Se for realmente por essa questão de esquema, eu acredito que ele já possa jogar. Até também pela cláusula, se você tinha a cláusula de titularidade lá com o Atlético Goianiense, possivelmente ele veio com essa também, né? Então ele não veio pra ser reserva, né? Nossa senhora. Pois é, mas aí é complicado, né? Tá, você tá, seu microfone tá mudo, viu? Deixa eu ver se tem algo que eu possa fazer por você aqui. Não, acho que tá. Acho que foi ele que colocou mesmo. Quando o Felipe tava falando, eu tava escutando meio Felipe picado e meio Thales com criança e etc. no fundo. Então. Thales e Family. Eu tô achando que no próximo jogo, amanhã, 2-1, gol de virada aos 45 do segundo tempo, um gol impedido de mão pra dar aquela emoção no final. Puta, e essa sacanagem, pô. Esse jogo já vai começar 1h da manhã, velho. Tá. Nossa, é pra você aí, né? Que hora que é amanhã? 7? 7, né? Essa é isso. Ah, não, você acha que é meia-noite, tá de boa. Aí, ó, meia-noite tá tranquilo ainda. Mas então, aí eu penso que pro jogo contra o Brasil vai ser um jogo difícil, porque lá os caras estão numa situação também zangada, a gente viu que não tá tendo jogo fácil. Eu achei que essa Série B a gente ia nadar de braçada, velho, e não tá, e vai ser foda, vai ser daquela de fazer conta dos 45 e depois ver o que dá depois. Que é uma tristeza, diga-se de passagem. Ah, totalmente. A expectativa, né, é que o Barbieri tinha falado antes do jogo do Sport que tinha achado a posição pro Toscano. E aí ele entrou com o esquema de 4-4-2. Então, é saber se o Toscano entraria ali no lugar do Azevedo ou no lugar do Belusso, né? No esquema que, na teoria, ele tinha achado a posição pra ele, né? Ou pois então a posição do Toscano que ele achou que era ideal era no banheiro com o Virose. Pode ser. Aí pode ser que ele mantenha esse nesse lugar, né? Mas assim, vai... Não, nessa linha, então, nós podemos fazer uma variação tática que é o Toscano com dengue. É, verdade. Eu acho que ele pode assumir essa função muito bem aí, viu? Verdade. Jogar com o Lima, né? No departamento médico, fazer um curso intensivo de fisioterapia, né? É, pois é, ué. De repente... A carreira tá acabando, né? Então, já tem que pensar no pós-carreira, né? Pois é, cara. Mas e aí, e zagueiro? Será que tá vindo algum de reforço aí? Mano, não sei se precisa, assim, claro que precisa do ponto de vista técnico, né? Mas em tese a gente trouxe de volta o rapaz que foi muito bem no banco no ano passado, que nem quase que não entrava. Como é que chama? Ricardo Silva? O Jori deu uma nele no treinamento e tá. Ele tá no pois é. Tem tese, tem ele, tem o Lima, tem o Pedrão, tem o Paulão, tem o Sabino e tem o Cubas. O Bolívia também, né? Mas o Bolívia, eu acho que ele foi meio que naquela forçação de pra compor o elenco ali, igual o Jair mencionou antes. Porque o Lima, em tese, se renovou porque queria ficar com o cara. Esse João Cubas vira e mexe, falam que ele é promessa e não sei o quê, vai saber, né? E o Sabino também era tal da promessa que na Copa São Paulo não fez nada. Então, assim, eu acho que precisa, mas eu não sei se a diretoria está pensando no zagueiro. Até porque o Salum tinha falado que traria uns 5 ou 6. Já deve ter dado uns 5 ou 6 aí, não? Uai, aí depende, né? Porque tem gente que não fechou ainda. Porque fechado é o Thiago, o Luiz Fernando, e diz que o Michel Bastos chega no. Ou chegaria hoje, talvez amanhã. E tem. William Maranhão, né? William aí Maranhão, o William Maranhão. Diego, lateral. E o tal do Rafael Bilu também, né? É, então aí já deu. Então deu 6 aí. É, com o Rafael Bilu deu 6, né? Teu Thales. É, então, eu não sei se eles estão pensando em zagueiro, apesar de que eu acho que precisa. Só que, assim, o que já mencionaram, ventilaram antes, a possibilidade, porque o Paulão tem um salário muito alto, que não sei o quê, é que eles tentariam ver um acordo de liberar o Paulão para algum time e fazer jogador nele, né? É, o Emerson Romano mencionou isso recentemente na Itatiaia. Então, talvez eles estejam esperando a parada da Copa para fazer um negócio nesse sentido, Mas né? quando o Grêmio quis não liberar. Mas pelo que falaram também, quando o Grêmio viu que o jogador era do Inter, eles desistiram. Ah, tá. É, pois é. Então, tem que ver aí também se esses reforços aí, né, vão encaixar no time do jeito que a gente precisa, né? É, mas assim, dos reforços, todos vieram, tiveram alguma passagem, alguma relação com o Rio, né? Então eu imagino que o Barbieri tenha indicado pelo menos boa parte deles. Mas assim, um jogador que não. Que tá jogado para esse escanteio lá no Vasco, é meio, sei lá, né? É, no Vasco é tenso. E até mesmo o tal do Luiz Fernando. Luiz Fernando, nem sei onde que ele tava jogando recentemente, mas jogou muito pouco, né? Ele não tava na reserva do Fluminense, né? Que também Pois não é, tem mas um. digo, antes da reserva pro Fluminense, se eu não me engano, foi rodando pro jogo, foi emprestado para uns times de fora aí, naquela parceria que o Fluminense tinha com o time da Eslováquia, ou Eslovênia, não sei. Aí ele ficou jogando lá na Eslovênia um tempo, então não sei não, né? Tomara que dê certo, mas o retrospecto dele não é lá muito positivo. É, o negócio Esse é ET Bilu pesado. joga de quê? Como é que é? O ET Bilu joga de quê? Meia. Não, Meia. acho que ele é meio atacante. Parece que ele é um meia mais parecido com o Ademir, no sentido de ser velocidade e tal. Pois é, muito perfil muito semelhante, né? Será que. Pois é, eu tenho minhas dúvidas, assim. Eu acho que, na verdade, eles Qual estão é o dando. meu perfil, Jair? Meu perfil é como? Seu perfil é facinho. Você quer que eu desenhe ele usando um copo? Aqui, você já resolveu suas tretas para voltar para nós aqui ao nosso convívio? Pois é, a minha fera é muito louca. Ó, informação que eu trago aqui, ó. O Luiz Fernando foi na Eslováquia mesmo, aí depois voltou pro Fluminense, aí foi emprestado pro Minnesota United dos Estados Unidos e agora tá comendo banco lá no Fluminense. Tá louco. Gente, assim, eu acho que, na verdade, esses reforços que estão chegando, eles aumentam a experiência, mas eu não vejo que aumenta, assim, a qualidade técnica geral, não. Vocês têm essa impressão também? Eu tenho a impressão que é mais para não levar, porque pô, pega o Morelli, talvez o Christian, a galera da base, ou pessoas muito novas assim, que às vezes acaba que tem um certo preconceito, por mais que talvez eles não estejam prontos, mas acontece muito isso, né? Geralmente os times preferem jogadores não prontos, que vêm de fora, do que da própria base. É, faz sentido isso. Tá, você quer retomar aí, Filim? Estamos aí na área, como diz o Charlie Brown Jr., estamos aí na atividade. Então fecha aí. Temos um programa? Mas temos um programa, gostaria de agradecer aqui a presença dos brothers, né? Os Deleucas. É, a casa está sempre aberta para os dois. Felipe já é nosso convidado mais assíduo, que Lucas passe a ser mais assíduo também no programa. É, não só ele, como qualquer americano que quiser participar, a casa está aberta. A gente precisa disso, a gente precisa de que as pessoas nos ajudem a fazer um programa. E é isso, a gente tem um programa agora e acredito que assim foi um sucesso. Tem uma gabaritança igual a minha, o William Bonner dos Decadentes. Foi uma honra para quem nos escutou, é isso. Meu Deus. Tá louco. E acredito que assim, foi a primeira e a última vez que eu apresentei, né? Por quê? Que isso? Por quê, Não, cara? Foi bom, foi bacana. Vou bater palmas pro Thales. Mas a minha sorte é que o menino Alisson, que é nosso diretor técnico, tá lá nas Europa, tá nem aí para isso, não tá escutando essa bobagem que eu tô fazendo aqui. Mas você tá fudido quando ele voltar. Ele vai rever todos os programas e vai brigar com sua pessoa. Você tá fudido. Nossa, então eu te peço a gentileza de não publicar esse programa amanhã, né? Ok. Deixa ele de lado. Pessoal, então é isso. Sexta-feira, hora da gente tomar uma. Amanhã tem jogo, às 7 horas, não é isso? Deixa eu ver, conferir aqui. Isso mesmo. Às 7 horas, provavelmente não deve ter transmissão em lugar nenhum. Aqueles negócios que só com a América acontece, né? Não, eu tava no. Não, o Premier vai ter, ué. O Premier vai passar? Vai passar? Vai. Ah, que bom. Tô contando com isso pra meu trabalho aqui, ué. Então vamos lá. É, programa a gente. Ou domingo, ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, né? Agora a gente tá assim. Domingo. É isso. É, podemos, vamos ver, vamos ver. Vocês confirmam a presença domingo? Olha, olha, não tem Game of Thrones, hein? É, se precisar, toma aí. É, se precisar, toma aí também. Beleza, então. Então, a princesa então, domingo. É, fechou. Fechou. Às vezes o nosso Marcão do Castelo resolve não atender mais os seus médicos e participar. Não, do programa. Não, Marcão domingo vai participar porque tá muito triste. Ele estava muito chateado com o jogo do esporte, agora já está mais feliz. Eu quero ouvir a opinião talvez, dele. Talvez ele não fique tão feliz. Ó, eu acho que ele não está feliz, não. Ele postou um comentário falando que a cerveja e mock está complicada. Então, deve estar mal-humorado lá. Não, até parece que toda cerveja para o Marcão é um negócio, vale mais a pena do que ficar ouvindo esse programa, rapaz. Tem certeza disso. A cerveja está quente, né? O calor que faz lá é complicado, né? É só beber rápido, que aí não esquenta. Pessoal, é isso, muito obrigado a todo mundo. Já dá seu boa noite aí pra galera. Boa noite, moçada. Vamos torcer amanhã pra um jogo pra gente arrancar 3 pontinhos lá pra começar rumo ao tri. Arrancaremos. Felipe, seu boa noite aí pra galera aí direto de Gibraltar. Boa noite. É, vamos começar essa arrancada rumo ao tri aí, porque eu só volto no Brasil quando a América for tricampeão da Série B. E não esquece que você tem que trazer a moeda. O rapaz lá te pediu a moeda, hein? Ô, Teco, eu tenho um tanto. Vou levar, eu tenho umas 70 moedas de 2 pences aqui. Vou levar pra ele, que ele vai ficar todo feliz. Eu não sei usar essas merdas. É pesada, grande. Eu só não uso elas direito. Tem umas 70 aqui na mesa. Vou levar tudo pra ele. É, ele não deve estar escutando mesmo. Vende esse trem por uns 8, 9 reais pra ele cada uma. Né? Mas ele me pagou 10. Ele pagou 10? Ele já sabe a cotação, né? 5,01. É. Ô, Lucas, dá seu boa noite pra galera aí. Bom, boa noite. É, só queria fazer um comentário. O Thales mencionou, perguntou qual que era o perfil dele. Eu diria que queria fazer uma revelação para todo mundo que o Thales é goleiro. Ele engana todo mundo falando que ele é um atacante, faz gol, não sei o quê, mas na pelada ele é um ótimo goleiro, inclusive foi melhor na posição do que o Deleucas, que em tese seria um goleiro de origem. Um abraço a todos. Em minha defesa, o Thales tem uma grande vantagem, por ser um cidadão muito alto, ele tem uma área de espaço um pouco maior que a minha. Você quis falar gordo. Não, ele é alto também. Tá na hora de acabar, né, gente? O Thales é o leal sem grife. Então, beleza, então, moçada. Muito bom o programa. Até a próxima. Abraço. Abraço.